Então, quando acontece um chamado de uma pessoa, de um espírito que encarnou para ser médium, esse chamado, por exemplo, na Umbanda, por exemplo, a Umbanda é uma religião que os médiuns trabalham muito com desfazimento de magia, né, junto com os benfeitores, né, que são Exus, caboclos, pretos velhos, né, pombagiras e todos esses espíritos. Esses espíritos, eles trabalham em conjunto com esses médiuns e são desfeitos muitos redutos das trevas. Espíritos das trevas são capturados e levados para a justiça divina. Muitos não retornam mais para a Terra, já reencarnam em outros planetas mais atrasados. Outros reencarnam aqui na Terra, mas pela quantidade de dívidas, de débitos, muitos deles reencarnam em corpos físicos muito defeituosos, né, por causa dos karmas adquiridos. E em muitas vezes eles reencarnam aqui com corpos físicos defeituosos e depois do desencarne deles, eles são levados para encarnar em outros planetas. Cada caso é um caso. Então, quem trabalha com a Umbanda de verdade, né, incomoda os médiuns da Umbanda, incomodam muito as trevas, tá? Porque eles realizam um trabalho muito eficiente contra as trevas, principalmente nesse momento de transição planetária, onde muitos espíritos estão sendo retirados daqui do planeta e tudo mais. Então, os médiuns da Umbanda, eles acabam sendo médiuns muito eficientes. Né? Claro, o médium que está fazendo uma reforma íntima legal, né, que está ativo, né, não é um médium passivo, um médium que tem atitude, não fica esperando dos mentores, os mentores fazerem, tá, tudo, né? É um médium que vai lá e faz. Eles trabalham junto com os mentores, em conjunto, né? Então, se tudo está correndo bem, está todo mundo moralizado, está todo mundo se reformando, está todo mundo se ajustando, com certeza serão instrumentos e tanto nas mãos dos espíritos da luz, né, contra as trevas, né? Lembrando que para a mediunidade ser desenvolvida, para haver um desenvolvimento mediúnico, é necessário que o médium se moralize, ou seja, é necessário que ele realmente faça uma reforma íntima eficiente, que ele lute contra as suas tendências mais o tempo inteiro, admita que ele tem certas coisas que precisam ser ajustadas, tomar cuidado principalmente com o ego, né? Para que possa ter a sua mediunidade desenvolvida. Então, a mediunidade se desenvolve muito com a moralização do médium. E também com amor no coração. Quanto mais amor no coração, serenidade, tranquilidade, comunhão com a fonte, a mediunidade cada vez mais é desenvolvida. Quanto mais isso aumenta, mais a mediunidade é desenvolvida. Tá? Então não adianta o médium querer participar de um desenvolvimento mediúnico se ele não tem amor no coração, se ele não se moraliza, se ele não luta contra as suas tendências mais. É importante que o médium admita: olha, eu tenho esse problema aqui, esse aqui, esse aqui. Então vou trabalhar esses problemas aqui para melhorar, né? Porque aí, como é que ele vai ficar sabendo? Nem sempre ele vai perceber. Outras pessoas serão instrumentos de Deus para falar: olha, você tem que melhorar isso, isso e isso. Se isso se repetir, várias pessoas falando a mesma coisa, você já começa a prestar atenção. Fala assim: poxa, acho que eu tenho que melhorar isso aqui mesmo. E aí vai melhorando. Quanto mais se moralizar, mais a mediunidade desenvolve. Então, quando você resolve atender ao chamado da espiritualidade, isso serve para todas as religiões, tá? Eu estou falando Umbanda, porque a Umbanda trabalha muito com isso, com desfazimento de reduto das trevas. Né? Os espíritos da Umbanda capturam mesmo os quiumbas, os magos negros, os feiticeiros do mal, os cientistas do mal, desencarnados, e levam para a justiça divina mesmo quando eles extrapolam muito o livre-arbítrio, né? Extrapolam muito a ética, né? Lutam muito contra a ética, são antiéticos, né? Imorais. Quando extrapola muito, sai do equilíbrio, então, né, o universo se encarrega de equilibrar, né? E os espíritos da luz fazem esse serviço. Então, esses médiuns, né, principalmente da Umbanda, esses médiuns, eles serão muito atacados por espíritos das trevas até o final da encarnação, tá? Então a vigilância, ela tem que ser constante, tempo todo, mesmo num momento de lazer. Tomar cuidado com o momento de lazer, porque no momento de lazer, às vezes a vigilância dá uma afrouxada. Entendeu? Já perceberam que às vezes numa brincadeira, assim, tá todo mundo brincando, aí alguém faz uma piada pro outro e o outro interpreta aquilo como uma ofensa ou um deboche e começa a discussão na brincadeira? É a brincadeira, sai uma briga da brincadeira, principalmente se tiver bebida envolvido, né? Muitas brigas saem de uma brincadeira. Então é nesse momento da brincadeira que a vigilância. Que a gente dá uma afrouxada na vigilância, tá? Principalmente se a brincadeira tiver um fundo de verdade, né? Ou um fundo muito forte de verdade, né? Então tem que estar vigilante o tempo todo porque os médiuns, de Umbanda serão muito atacados. Exemplo, aqui não é Umbanda, aqui é universalismo, mas a gente trabalha com todas as linhas religiosas. Umbanda, Candomblé, católica, evangélica, universalismo é união, né, de todos a gente. E aqui trabalha muito com isso, com desfazimento de redutos das trevas, né? Muita gente aqui já viu os resgates que já foram feitos, as manifestações dos trevosos aqui, né? Só que é que a gente não grava e não bota no canal. Né? São muitas manifestações. Quem está aqui presencial já viu manifestação de Mago Negro e de outros espíritos das trevas. Aqui tem muita coisa que a gente não bota no canal. Né? Então, o trabalho daqui incomoda muito as trevas, porque são desfeitos esses redutos, esses espíritos das trevas são capturados pelos espíritos da luz. E então a gente é muito visado. Então, é a mesma coisa que acontece com os médiuns da Umbanda, acontece aqui. Né? Nós seremos muito atacados por esses espíritos, né? Por magos negros e outros espíritos das trevas o tempo inteiro. E eles não descansam. Tá? Eu vou falar umas formas que eles atacam. Um exemplo. Eles fazem de tudo para colocar uns contra os outros. De tudo. Para colocar um médium contra o outro. Um médium sentir raiva do outro. Um médium tomar pinimba do outro, um médium discutir com o outro, brigar com o outro. Eles fazem de tudo para isso acontecer. Eles tentam mexer nas suas emoções, colocar raiva em você. Do nada, vamos supor, estou aqui do lado da Dani e de repente ela não fez nada para mim, eu começo a sentir raiva dela. Tinha uma raiva danada dela. Aí tudo que ela falava ia me irritar. Se isso acontecer, a gente já fica atento. Porque são eles. Grande chance de serem eles. E eles vão trabalhar na mente de todos os médiuns. Na minha, na da Sabrina, na da Sônia, todos. A espiritualidade não impede isso. Tá? O médium é que tem que ter discernimento se ele vai seguir as inspirações e as intuições da luz ou das trevas. Se for um médium amoroso, se for um médium sereno, equilibrado, com muita comunhão com Deus, qualquer indução mental ou emocional negativa, ele vai captar na hora. Na hora. Ele não vai se deixar levar por aquilo. Ele nunca vai discutir com ninguém. Porque se ele tem muito amor no coração, não importa quem seja o médium, não importa que seja um médium que não gosta dele, ele vai gostar daquele médium, mesmo o médium não gostando dele. Ele vai amar a todos. Então, se ele ama a todos, ele não vai conseguir sentir raiva de ninguém. Então, se a raiva entrar, ele vai repelir na hora, porque ele vai falar: essa raiva não é minha com relação àquele médium, porque eu amo todos. Então, por que que eu estou sentindo essa raiva? E ele vai tirar. Ele vai detectar na hora. Se ele se deixar levar por essa raiva, ou qualquer outro tipo de emoção negativa, raiva, inveja, repulsa, com relação a qualquer médium, então isso quer dizer que ele está em sintonia com esse tipo de emoção. De alguma forma ele está em sintonia, mesmo dizendo que está fazendo reforma íntima, que é amoroso. Ah, eu amo todos. Falar é uma coisa, sentir é outra. Quem tem boca fala o que quer. Sentir é outra história, tá? Então, se você falar assim, se um médium falar assim, não, esse mago negro não trabalhou na minha mente, não, porque eu estou fazendo muita reforma íntima, eu estou vigilante, eu estou estudando muito, eu estou me moralizando, eu larguei isso, eu larguei o vício, eu larguei aquilo outro, isso não é o suficiente. Se você disser isso, por que que eu disse que não é o suficiente? Porque tem que ter verdadeiramente o amor. Ah, mas eu tenho amor. Será que tem? Será que tem? Você dizer que tem é uma coisa, muita gente pode dizer, mas será que tem mesmo? Ah, e outra coisa, se disser que não, nenhum desses espíritos vai trabalhar na sua mente, é aí que eles vão trabalhar, porque isso é ego. É ego. O mago negro não vai trabalhar na minha mente de jeito nenhum. Aí é que ele vai trabalhar, porque isso é ego. Então ele vai induzir mentalmente todos, o tempo inteiro, eu, a Sônia, a Sabrina, e quanto mais você se moralizar, quanto mais você se elevar, quanto mais sua frequência se elevar, você vai, a comunhão com Deus vai aumentar. Então você vai ser um instrumento cada vez mais eficiente. Então você vai incomodá-los. Os incomodou, você será o mais atacado. Quanto mais amor, mais frequência elevada, quanto mais benevolência, mais você será atacado. Porque você é o que incomoda cada vez mais. Tá? Então, eles vão trabalhar na mente de todos e a espiritualidade não vai ficar botando campo em volta de você para você não, para a indução mental dele não te pegar. Eles vão te proteger. Os benfeitores vão te proteger. Mas a espiritualidade permite que eles te induzam, que eles te inspirem, que eles te intuam para que você evolua, porque eles estão te ajudando a evoluir. A espiritualidade deixa eles trabalharem nas suas emoções e na sua mente. Por quê? Porque você, na prática, se a espiritualidade tirar, como é que você vai treinar? Como é que você vai evoluir? Então eles deixam para você, na prática, evoluir. Você evolui com isso. Porque você vai ter que trabalhar cada vez mais o amor, que aquele negócio ruim vai vir para querer te botar, para querer se instalar em você. Você vai repelir. Você está treinando. É um treino. Você está treinando o quê? O amor. Amar cada vez mais. Aquilo ali não entrar. Então eles estão sendo ótimos. Ótimos instrumentos para você evoluir. Esses espíritos das trevas estão sendo ótimos instrumentos para o médium evoluir. Isso é muito bom. Tá? Permitir. Então eles vão trabalhar o tempo todo nas nossas mentes e nas nossas emoções. O mal, ele só se instala onde ele encontra terreno fértil. Tá? Se não tem terreno fértil para o mal, ele não vai se instalar. Tá? Então, esses médiuns têm que ficar tomando cuidado. Por quê? O médium que estuda, ele vai adquirindo cada vez mais discernimento e ele, se ele aplicar o estudo, colocar no coração o estudo, não só na cabeça, ele vai evoluir. E ele vai entender como é que funciona a espiritualidade das trevas e da luz, porque nos livros psicografados explica muita coisa. Então você vai ficar cada vez mais vigilante e você vai adquirindo também maturidade. Maturidade mediúnica. O médium com maturidade, ele não vai se deixar levar por um animismo vicioso. Ele não vai se deixar levar pela emoção, ele não vai sentir uma energia e já vai dar uma gargalhada e vai começar a falar algumas coisas que não tem espírito nenhum, é só energia. E nem sempre que um espírito incorpora é para falar alguma coisa. Um espírito pode incorporar para trabalhar alguma coisa no médium. Antes de eu gravar esse vídeo, incorporou dois espíritos em mim, um preto velho e um Exu. Eles não vieram para falar nada. Por isso que quando o preto velho saiu, eu falei para a Michelle assim, não, ela voltou com o microfone, porque ele não veio para falar, ele veio para trabalhar em mim. Então, o médium tem que ter esse discernimento, tá? É importante que se entenda que esses espíritos são seres humanos desencarnados, seja desse planeta ou de outros, ou seres humanos encarnados, só que de outros planetas. Os seus corpos físicos, os corpos físicos deles, vibram numa frequência mais sutil, então, é como aqui na Terra, é como se fosse um espírito, tá? São seres humanos com emoções, com vontades, alegrias, tristezas, e estão em evolução também, tá? Então, a gente tem que ter isso na mente. Nem todos eles são mais evoluídos do que o médium. Eles estão evoluindo junto com o médium. Então, a gente não pode ter uma necessidade excessiva, uma loucura, uma compulsão por ficar incorporando eles. Só quando for necessário. O médium, ele tem que se incorporar, ele tem que incorporar a si mesmo, tá? O espírito não veio aqui para dar palestra, mas eu falo, eu dou a palestra. Eu, Pedro, eu dou a palestra. Nem sempre vai precisar de espírito. Eu sou espírito também. Se a gente ficar necessitando de incorporação de espírito para trazer mensagem, isso vira um vício, isso é perigoso. Os espíritos são pessoas. É como a Sabrina, é um espírito, só que ela está encarnada. Vamos imaginar que ela seja uma pombagira, ela seja uma pombagira Maria Padilha, chefe de falange reencarnada. Incorpora em mim, Sabrina. Se acopla aqui na minha aura. Tá? Então, gente, a gente não pode ter esse tesão louco por ficar incorporando espíritos. Os espíritos incorporam em mim para trazer mensagem quando eles têm que incorporar. Tá? Ai, tô sentindo uma energia. Ai, ai, acho que vai vir, vai vir, vai vir. Não é assim. Você vai ficar sereno, calmo e tranquilo. E se vier, ele vai falar o que tem que ser dito. Estou conversando aqui com a Daniela. A Daniela está com receio de me contar alguma coisa. Está com receio de me contar. Está demorando para me contar o que ela tem que me contar. E é necessário que ela me conte. Ela tem que me contar o que ela vai falar para mim. É importante. Nós dois somos médiuns. E ela está demorando para me falar. Aí, de repente, eu sinto uma energia de algum espírito. Eu me tremo todo. Minha voz muda. Vira a voz de um preto velho, ou de um Exu, ou de uma pomba gira. Eu me tremo todo e falo: Misifia, fala logo o que você tem que falar. Não tem espírito. Isso é um animismo vicioso. É um animismo vicioso. Ou você sentiu somente o espírito se aproximar, é uma energia, ele não incorporou em você. Qual é a necessidade do espírito incorporar em mim para falar isso para ela? Fala o que você tem que falar. Eu, Pedro, posso falar isso. Não precisa o espírito incorporar em mim para falar isso. Eu, Pedro, falo. Fala para mim o que você tem para me dizer. Precisa um espírito incorporar em mim para falar isso? Então, gente, isso é maturidade mediúnica. E outra, se o espírito incorporar em mim, eu vou prestar atenção no que ele vai dizer, porque nem sempre eu vou permitir que ele fale tudo o que ele quer falar. Porque, como eu disse, o espírito pode ser bem menos evoluído do que eu. E ele é sujeito ao profeta. O corpo não é dele, o corpo é meu. Quem manda no meu corpo sou eu. As incorporações não são inconscientes. Ele não vai incorporar em mim fazer o que quer. Eu estou consciente. E outra, nem sempre é incorporação. Na maioria das vezes é uma irradiação de pensamentos. Ele irradia os pensamentos dele em mim. Tá? Nem sempre há uma incorporação. Verdadeiramente, porque uma incorporação completa que você perde a consciência, o seu perispírito se afasta do corpo e ele toma totalmente o seu corpo. Isso daí raramente está sendo feito, gente. Não está sendo feito mais. Tá? Por isso a necessidade do médium enriquecer o seu vocabulário, estudar, porque o trabalho é feito em conjunto. Sem vocabulário e sem conhecimento, o espírito fica numa limitação muito grande. Isso está no Livro dos Médiuns. Quem liu o Livro dos Médiuns sabe que lá diz que um médium com conhecimento é muito mais eficiente do que aquele que não tem conhecimento algum. Fica muito difícil para o espírito trazer uma mensagem se o médium não tem vocabulário e conhecimento. E ele tirar a sua consciência é muito penoso. Dá um desgaste, um desprendimento muito grande de energia. Ele não vai fazer isso. Você vai ser obrigado a se instruir. Senão você não será um instrumento eficiente dos espíritos. Vai ser um instrumento bem capenga, bem ruinzinho. Suas mensagens não serão profundas. Serão umas mensagens bem assim, meia boca. Por quê? O espírito que não sabe trazer a mensagem? Não, é um médium que não tem vocabulário nem conhecimento. Uma vez um médium chegou para mim e falou assim: Pedro, o espírito incorporou em mim, eu senti ele vasculhando toda a minha mente. E ele vasculhava, vasculhava, vasculhava, ele não encontrava nada. Aí, como ele não encontrava nada, ele começou a contar uma história que eu passei no meu dia, no meu dia a dia. Aí ele trouxe a mensagem em cima de algumas coisas que eu passei no dia tal. Aí eu falei assim: você entendeu o que aconteceu? Não. O que aconteceu foi o seguinte: você não tinha conhecimento nenhum no seu arcabouço mental, ele não achou nada. Então ele contou um negócio do teu cotidiano para dar um conselho para as pessoas. É desse jeito que funciona a mediunidade. Então, muitos espíritos que incorporam, o próprio espírito que está incorporando no médium, ele está incorporando naquele médium para receber uma bênção de trabalhar com aquele médium. E para evoluir, para ser instruído. Instruído como? A Daniela está cheia de conhecimento no arcabouço mental. Tem uma evolução espiritual estrondosa, muito amor no coração, uma luz imensa, uma bagagem de conhecimentos espirituais imensa, não só dessa vida como de outras. O espírito incorpora nela e tem acesso à mente dela, ele vai ter acesso a todos esses conhecimentos de moral elevada e ele se aproximando dela, ele vai sentir todo o campo energético dela de muito amor e luz. Quando ele sentir aquilo, vocês acham que ele vai ficar como? Ele vai dizer: nossa, eu quero ser assim. E ele vai trabalhar para evoluir, para ficar igual a ela. Então é um benefício para aquele espírito que está incorporando nela. Aí vai vir um monte de espírito no plano espiritual querendo trabalhar com ela, porque eles sabem quem é o espírito dela. E é uma chance imensa para eles trabalharem com ela. Porque aqui na Terra é difícil esse tipo de espírito encarnar. Agora é que está vindo mais. Então eles não vão perder a oportunidade de crescer com aquele espírito que encarnou. Porque aquele espírito evoluído que encarnou, ele está evoluindo mais. Porque encarnar aqui não é brincadeira, não. É difícil. Então ela mesma, ela tendo muita luz, sendo muito evoluída, ela está nesse corpo aqui. E esse corpo é animal. O espírito dela já não tem mais nada de animal, mas está dentro de um corpo animal. Então ela vai ter que ficar lutando contra todos os instintos animais desse corpo o tempo inteiro. Então ela vai evoluir. Ela vai ter que lutar contra os hormônios. Ainda mais quando vinha aquela TPM, que vinha aquela raiva, aquele nervoso, sem paciência para nada. O espírito dela não tem isso, mas o corpo físico dela está tendo tudo isso. Imagina um espírito que não tem mais isso dentro desse corpo, passando pela TPM, sentindo raiva, tendo... Ela vai ter que lutar contra tudo isso, porque ela vai sentir. Ué, mas ela não tem, por que ela está sentindo? Por causa do corpo. Então ela vai ter que lutar contra isso. Ela vai evoluir. Quando ela luta contra isso, ela evolui. É um treino para crescer mais, para adquirir mais luz. Tá? E pode acontecer dela perder um pouquinho a paciência às vezes, ficar um pouquinho nervosa às vezes, mas ela rapidamente vai tirar aquilo. Muitas das vezes é dos hormônios, é do corpo. Tá? Então, voltando aos ataques. Esses espíritos das trevas, quando um médium resolve trabalhar com a mediunidade para o bem das outras pessoas, e dele mesmo, mas muito mais dos outros. Como é que esses espíritos vão fazer? Eles vão atacá-lo, como eu disse, na indução mental, trabalhar nas emoções e dos outros, porque vai trabalhar na mente dos outros médiuns da casa, tá? Uns contra os outros, inclusive contra esse. Mas eles vão trabalhar na mente, sabe de quem? Aí agora é que vem um perigo. Eles vão trabalhar na mente dos seus parentes, de quem está dentro da sua casa. E na maioria das vezes, os seus parentes não são da mesma religião que você, e eles não têm esse conhecimento da espiritualidade. Às vezes, em muita das vezes, na maioria das vezes, o conhecimento que eles têm de espiritualidade é aquele conhecimento infantil de céu, inferno, de demônio, de capeta, de anjo. Aquela visão extremamente infantil de espiritualidade. Então, eles não vão entender. Quando você falar de desencarnação, reencarnação, de extraterrestre, de magos negros, tudo quanto é tipo de coisa que tem na espiritualidade, eles não vão entender e não vão acreditar. E eles serão um prato cheio para indução mental dos magos negros, que é bem sutil, eles não vão perceber, eles vão achar que os pensamentos são deles. E as emoções, vai trabalhar nas emoções dele também, deles também, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos dentro de casa, dos seus tios, primos, primas, dos amigos que também não têm esse conhecimento e não querem saber disso. Tá? O conhecimento que tem é um conhecimento, como eu disse, infantil, de espiritualidade, né? Vão trabalhar na mente dos seus colegas de trabalho. E muitos desses seus colegas de trabalho serão convertidos, falam de Deus, de Jesus, andam com a Bíblia na mão, mas eles vão vir ferrenhamente para cima de você, porque eles vão dizer que você está endemoniado e servindo a demônios. Tá? Então, o que que acontece? Vocês sabiam que esses religiosos fanáticos que atacam os médiuns da Umbanda, que atacam porque acham que a Umbanda é do demônio, a maioria deles estão sendo intuídos e inspirados por magos negros, mesmo tendo aceitado Jesus, mesmo fazendo o bem, porque esse tipo de atitude não é da luz. É uma atitude de fanatismo religioso, e fanatismo não vem de Deus. Fanatismo vem junto com ódio e agressividade, mesmo falando manso. Tá? É, porque o que se fala pode enganar, porque você não sabe o que ele está sentindo por dentro, tá? Então, muitos desses religiosos fanáticos estão sendo que atacam os médiuns da Umbanda e outros médiuns, médiuns espíritas, médiuns universalistas, eles estão sendo intuídos e inspirados por magos negros na mente deles pelo diabo, que eles tanto correm e acham que não vai trabalhar na mente deles. Aí ele não vai trabalhar na minha mente porque eu me batizei e aceitei Jesus. Isso é uma ignorância estrondosa. Eles vão trabalhar em todas as mentes. Eles trabalhavam na mente de Jesus o tempo inteiro. Jesus ficava repelindo. Por que que eles não conseguiam trabalhar na mente de Jesus? Porque Jesus só tinha amor no coração. É como eu disse no início: quanto mais amor, rapidamente o ódio será identificado e será repelido. Ele será transmutado para amor. Tá? E os médiuns não veem isso. O médium que tem só amor não vê isso. Mas quando eles tentam e o médium transforma aquilo em amor, o mago negro está vendo. Ou outro tipo de espírito está vendo. Eles ficam furiosos, eles entram em fúria, porque eles estão vendo que não colou. Aí eles vão trabalhar nos que estão em volta, na família, dentro de casa, no seu irmão, na sua mãe. Você aceita uma missão como essa, perceba que sua mãe vai começar a implicar mais contigo, ela vai começar a te perseguir mais, ou seu pai, ou seu irmão, não era desse jeito, não me perseguia tanto, não me perturbava tanto, vai começar a te perturbar mais, começar a querer te tirar do sério, vai começar a querer falar para você sair disso, que você está fanático, que você está bitolado, que você só fala de espiritualidade, que você está exagerando, que você tem que viver sua vida, que você só pensa nisso. Que você está deixando de fazer algumas coisas porque tem que estar toda hora no centro, ou então está trancado em casa lendo esses livros. Mal ela sabe que você está evoluindo e muito, mas ela não vai entender isso. Ela não vai entender. A maioria que encarna aqui evolui pouco. Uma encarnação inteira de 70, 80, 90 anos, A evolução é pífia, quando poderia ser muito maior, porque não aproveitam a oportunidade da forma que deveria aproveitar. Muitos ficam cristalizados numa religião, num entendimento e não expande, só fica naquilo, não busca novos conhecimentos e não aceita novos conhecimentos. Tá? Se você não falar na linguagem da religião dele, ele não aceita. Tá? Então, é muito difícil. É por isso que quando você tem a mente aberta, você tem uma visão universalista, uma visão cósmica de universo, espiritualidade, uma visão adulta, você evolui muito mais, muito mais. Quando você não está agarrado a dogmas, a questões doutrinárias, né, a sectarismos e fundamentalismos religiosos, você evolui muito mais, porque a religião, ela é bom para te tirar da lama, mas ela só te tira da lama, depois ela te paralisa. Agora, se você tiver uma expansão de consciência, uma visão diferente de espiritualidade, uma visão mais cósmica, uma visão universal, aí você pode evoluir estrondosamente numa encarnação. Então, esses espíritos vão trabalhar através da indução mental. Indução mental. Pessoas que trabalham com apometria, tem gente que trabalha com apometria e tem gente que trabalha com a Umbanda junto com a apometria. Então, na apometria são desfeitas muitas magia negra, né? Muitos redutos das trevas são desfeitos e tudo mais. Também serão muito atacados os que trabalham com apometria. Tem que ficar muito vigilante para o feitiço não se voltar contra o feiticeiro. Você luta contra eles, mas se você não tiver vigilância, o mal vai entrando devagar por causa das suas atitudes. É como eu disse, o mal só se instala onde ele encontra terreno fértil, porque o mago negro não joga para perder. Ele vai querer fazer com que você se torne instrumento dele, e ele vai entrando devagarzinho sem você perceber. Como? Pelas suas atitudes, pela sua conduta, tá? E também é o seguinte, a maioria das pessoas, a esmagadora, não são todos, né, mas a maioria das pessoas que se afinizam com a apometria, maioria das pessoas que se afinizam com a apometria, que gostam de trabalhar com a apometria, querem trabalhar com a apometria, se afinizam com isso, a maioria são magos negros reencarnados. Magos negros reencarnados, que estão trabalhando com a apometria para fazer caridade, para fazer o bem, para poder quitar os débitos, os erros do passado, de outras encarnações e do mal que eles fizeram também na erraticidade, ou seja, no período entre vidas, quando eles são magos negros ali trabalhando desencarnados, né? Mas eles reencarnam, eles continuam sendo magos negros, né? Porque entrou no corpo, porque deixa de ser. O que ele vai fazer é trabalhar para não ser mais um mago negro, não ser mais um espírito das trevas. Trabalhar como? Trabalhar o sentimento, trocar o ódio por amor, fazer reforma íntima, fazer o bem e tudo mais, tudo isso que a gente já conhece. Aí, para ele deixar de ser um mago negro, um espírito trevoso ou algum outro tipo de espírito das trevas, né? Então a gente tem que ficar atento a isso, porque quando a gente entra numa situação dessa aqui, principalmente se você se expõe no YouTube, você vai comprar uma briga com o inferno inteiro. E o inferno está aonde? Nas dimensões inferiores e aqui no plano físico também, na carne. Porque um monte de espíritos trevosos estão reencarnados. Muitos deles estão dentro da sua família, no seu ambiente de trabalho e em vários outros lugares. Tá? Então você compra uma briga imensa com o inferno, com as trevas. Principalmente se você começar a trazer um conteúdo profundo de verdadeiramente como funcionam as coisas. Principalmente se você começar a arrebatar uma multidão e um monte de gente começar a melhorar por causa das coisas que você está falando. Um monte de gente largar vícios, deixar de ser agressivo, violento. Porque isso, as pessoas quando melhoram, elas perdem a sintonia com eles. Se perdeu a sintonia com eles perdem escravos. Porque essas pessoas, quando estão em sintonia com eles, quando desencarnam, viram escravos deles. Saiu da sintonia deles, elevou a frequência, eles perdem escravos. Eles perdem também fonte de energia. porque as pessoas que estão em sintonia com eles são doadores de ectoplasma, doadores de combustível. E o ectoplasma é muito valioso para eles. Então eles estão perdendo isso. Então, se você bota a cara aqui, por exemplo, eu estou tirando um monte de gente das mãos dos magos negros, eles vão ficar com muita raiva de mim. Então eles vão me atacar direto, né? Eles vão fazer magia negra para mim, os magos negros. Aí os mentores têm que ficar tirando toda hora. Eles vão fazer magia negra para mim e eles vão usar todos aqueles que estão em sintonia com eles. Todos aqueles que estão em afinidade com eles. Eles gostam muito de maledicência. Eles gostam de julgamento. Eles gostam de orgulho, ódio. Eles adoram inveja. É um prato cheio para eles, para você se tornar um instrumento deles. Tá? É tudo que eles precisam para você ser uma marionete nas mãos deles. Tá? Então, eles vão começar a usar as pessoas. Para quê? Para te desestabilizar. Desestabilizar. Para fazer você desistir. Para te botar medo. Tá? Eles vão colocar palavras na boca das pessoas e também vão usar as mãos das pessoas para escrever o que eles querem que as pessoas escrevam. Eles vão intuir e inspirar ideias. Faz isso, faz aquilo outro. Ele é um charlatão. Desmascara ele. Grava um vídeo falando isso. Tá? E você vai achar que os pensamentos são seus e eles estão sendo todos, estão todos entrando em você. E se você segue esses pensamentos, é porque você está em afinidade com eles, porque dar ouvido a espíritos das trevas é ser igual a eles. Eles estão conseguindo o que eles querem com você porque eles encontraram um terreno fértil para instalar o mal. Tá? Então, qualquer médium da Umbanda ou do Universalismo ou de qualquer religião que esteja incomodando as trevas, eu estou falando aqui Umbanda, mas isso acontece em todas as religiões, tá? Eu estou falando da Umbanda porque a Umbanda trabalha logo ali direto, mesmo desfazendo o reduto deles, então incomoda muito. A Umbanda incomoda bastante as trevas, tá? E quem trabalha com apometria também. E apometria em Umbanda. Universalismo. No Universalismo também tem muita gente que trabalha com a apometria. Tá? Então incomoda muito eles, incomoda bastante. Então será muito atacado, principalmente se botar a cara na internet. Aí, meu amigo, porque é diferente eu falar aqui por um centro lotado de gente, lotado com quantos? Com 100 pessoas? O centro está lotado com 100 pessoas, tem bastante gente, isso já incomoda bastante eles. E se eu falar para 100 mil pessoas? Aqui eu posso falar até para 1 milhão de pessoas. Aí vai incomodar bem mais, não vai? Então eu serei mais atacado. Eu já estou sendo uma ameaça muito grande para eles. Tá? Eu estou atrapalhando muito o serviço deles. E esses redutos existem com indústrias, com laboratórios, com tecnologia avançadíssima. E eles manipulam todos os que estão em sintonia com eles, ou seja, a esmagadora maioria da humanidade. Tá? É igualzinho no filme Matrix. Todo mundo dentro de uma cápsula, nu, pelado, cheio de fios no corpo, tá? E aqui na Matrix, o seu corpo verdadeiro tá lá, dentro dos redutos deles. É tipo aquilo ali. Quem desperta é perseguido por eles. Que nem acontecia com o Morpheus, com o Neo, com a Trinity e os outros que estavam ali. Eles eram muito perseguidos pelos agentes. Os agentes representam os magos negros. Por quê? Porque eles despertaram. Eles não são instrumentos dos magos. Eles não são pilha. Então, eles são uma grande ameaça. Você percebe que os que despertaram lá em Zion são poucos. Tem bastante gente, né? Mas e referente à humanidade toda, aquilo ali, aquela galera que tem Zion é pouca gente. Então são poucos os despertos. Então, o que que vai acontecer para um médium que despertou e está trabalhando para a luz, para o bem, para a caridade, na Umbanda, no universalismo, na apometria? O que que vai acontecer? Imagina você na rua ou dentro de casa, no planeta inteiro. Você está no território inimigo. Você está no território inimigo. Porque não são quase todos que são instrumentos deles, de alguma forma? Não são quase todos que estão em sintonia com eles? Então, você está no território inimigo. Você despertou, você não está mais em sintonia com aquilo tudo, então aquilo tudo vai vir em cima de você. Porque você já não sintoniza mais com aquilo e você luta contra aquelas coisas que eles estão fazendo, não de forma violenta e agressiva, no amor, mas você luta contra. Contra o quê? Ódio, arrogância, prepotência, vaidade, inveja, violência, maledicência, tudo que é de ruim, vícios. Eles não querem isso. Você está atrapalhando eles. Ah, mas eu não tenho vídeo no YouTube, eu não estou participando de centro nenhum, eu só estou fazendo minha reforma íntima. Está incomodando eles também. Porque a sua mudança, os outros que estão em volta vão perceber a sua mudança. Você vai influenciar os outros de uma forma ou de outra. Dentro de casa você já está influenciando com a sua mudança. Se você está sendo mais atacado, você está sendo atacado porque eles estão sendo inspirados e intuídos por espíritos das trevas, nem sempre são magos negros, podem ser quiumbas. Os obsessores do seu próprio pai, da sua própria mãe, porque são poucos aqueles que não têm obsessores. Tá? Seu pai fuma, sua mãe fuma, tem arrogância, tem prepotência, já está em sintonia com quiumbas. Então, a maioria tem uns obsessorezinhos que estão junto ali, acoplados. Então, eles vão intuir inspirar os colegas do seu trabalho, da sua casa, sua família para te atacar, e a sua frequência também, a sua presença está incomodando, porque a frequência já mudou, só a sua presença já está, o seu campo energético está incomodando, tá? As coisas que você fala está incomodando também, a pessoa com quem você está falando, mas pensem sempre nisso, essa pessoa não está sozinha, tem vários acoplados nela, então quando você fala para ela, os espíritos que estão acoplados nela estão todos ouvindo. E eles ficam com raiva do que está sendo dito. Então, o que eles, quando eles sentem raiva, essa pessoa encarnada também sente raiva, porque ali tem um processo de simbiose espiritual. Eles estão grudados. O que o espírito sente, a pessoa sente. Quando a pessoa sente uma raiva de você de repente, nem sempre foi alguém que mexeu nas emoções dela. Às vezes o espírito que está acoplado nela sentiu uma raiva danada de você. Aí a pessoa sente raiva de você, do nada, porque o espírito sentiu raiva. O espírito que está acoplado nela sentiu raiva. Aí ela sente raiva também. Porque eles são um. O que o espírito sente, a pessoa sente. E isso é o tempo inteiro. O tempo inteiro. Quem tem discernimento, quem entende como é que as coisas acontecem no plano espiritual, percebe logo e já sabe como agir. Já sabe como agir. Quem está em conexão com Deus, quem está fazendo reforma íntima, quem está realmente evoluindo, de verdade, adquirindo uma quantidade muito grande de amor e de consciência espiritual, de imortalidade do espírito, não tem pressa, não tem agitação, vai ficar calmo. Vão perguntar para você: você está triste? O que que aconteceu? O que que houve? Você não está triste. Você está felicíssimo. Você está em comunhão com Deus. Você vai ficar sereno, equilibrado e tranquilo, porque você e Deus são um, e Deus é isso. Deus, para demonstrar a sua alegria, ele não fica berrando e gargalhando e gritando, pulando e rolando no chão para demonstrar que está feliz. Isso é emoção. Não é alegria. Isso é euforia. Tá? Então você vai ficar tranquilo, manso, sereno e equilibrado. Vai brincar às vezes? Vai brincar, vai falar alto, vai gargalhar alto, vai, é normal, faz parte. normal. Mas você, mesmo fazendo tudo isso, você está em equilíbrio. Mesmo brincando, dando uma gargalhada mais alta. Você está em equilíbrio. Você está em sintonia com a fonte. E as pessoas daqui do planeta Terra não vão entender, porque eles enxergam a alegria de uma outra forma, de uma forma totalmente eufórica. É que nem o amor aqui, ele é totalmente trocado pela paixão. O amor aqui é totalmente trocado pela carne, por algo carnal. Ficar grudado, ficar agarrado, aquele grude pernicioso. Tá? Tem gente que acha que para demonstrar amor tem que ficar toda hora ali, nhenhenhen. Amor não é isso. Então você vai ficar equilibrado, tranquilo. Você vai ver as pessoas, todo mundo louco, todo mundo agitado, e você vai estar equilibrado e tranquilo. Você não vai ser compreendido. Mesmo você falando e repetindo isso toda hora. Daqui a 3 horas, tudo isso será que foi falado será esquecido. E todo mundo vai voltar a ser como é. Só vai ficar no equilíbrio aquele que está verdadeiramente conectado com a fonte. Porque quem está conectado com a fonte fica conectado com ela 24 horas por dia. Não sai da conexão. E aqueles que são imaturos, esses nem entram na conexão. E quando entra, é bem rápido. E a fonte aproveita quando a pessoa entra. Nossa, ele entrou. Agora eu vou aproveitar para fazer um monte de coisa. Porque ele já ele vai sair da frequência. Aí ele saiu, a fonte não consegue fazer mais nada. A fonte sabe quando você entra na frequência e quando você sai. Tá? Então, vamos aprofundar mais agora. Vamos supor um médium que está trabalhando na Umbanda. Ou no universalismo, ou com apometria. E é um médium que está incomodando os magos negros, está incomodando os espíritos das trevas. Esse médium está com a frequência muito elevada, está com muito amor, está com muita paz e muito equilíbrio. O mago negro, o máximo que ele vai fazer é o quê? Intuí-lo e inspirá-lo e tentar colocar emoções negativas nele. Só que ele está repelindo o tempo inteiro, o tempo todo. O que que o mago negro vai fazer? Já que eu não consigo com ele, eu vou usar as outras pessoas. Para quê? Para desestabilizá-lo, como eu disse antes. Por quê? Quando ele usa outras pessoas, os seus instrumentos encarnados, para desestabilizar o médium, desestabilizar é o quê? Usa a Daniela, usa alguém aqui para vamos supor, para me desestabilizar. Porque usa ela para implicar comigo, para falar mal de mim, para me perturbar, me desestabilizar como? Para minha vibração baixar. Porque se minha vibração cair, eu entro no mesmo padrão vibratório dele. Então, ali eu vou estabelecer, quando eu baixo minha vibração, eu vou estabelecer todo o clima psíquico para que ele possa agir. Tá? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que o mago negro começa a inspirar e intuir um dos seus instrumentos encarnados para gravar um vídeo no YouTube para me atacar. Como já acontece direto, né? Aí alguém vai dar um jeito de me enviar aquele vídeo para eu ver. Aí eu olho aquilo. Se eu ficar abaladão e tudo mais, ficar com raiva ou ficar um monte de coisa. Aí o meu padrão vibratório baixa. Aí o mago negro vai e entra. Tá entendendo? Né? Então é isso que eu estou tentando explicar. Então ele vai fazer isso dentro do centro espírita. Eles vão usar os seus instrumentos encarnados. Ah, mas eu não sou instrumento dele, não. Ué, mas se ele está te usando e conseguindo fazer o que ele está conseguindo, é porque você é instrumento dele. Ah, mas eu não faço mal a ninguém. Ué, não precisa fazer mal a ninguém. É só você entrar na frequência dele, no mesmo padrão vibratório que o dele. Não precisa fazer mal a ninguém, não. Só entrar na frequência dele. Para entrar na frequência dele, não é o que você faz, é o que você sente, é o que você pensa. Os seus pensamentos e as suas emoções definem as suas companhias espirituais. Tá? Eu vou repetir. Os seus pensamentos e as suas emoções definem as suas companhias espirituais. As suas intenções definem as suas companhias espirituais. Tá? É pura lei da física. Afinidade. No universo, tudo obedece uma afinidade. Você vai ficar junto com quem você se afiniza. Seja encarnado ou desencarnado. Seja puro amor e você vai ter companhias espirituais de espíritos de puro amor. Seja ódio, maledicência, inveja, arrogância, prepotência. E os espíritos que vão andar contigo vão ser espíritos que são iguais a você. Tá? Então, o que, que ele faz? Ele faz isso para eu me desestabilizar. Quando eu me, ela usa a pessoa para me perturbar e eu me desestabilizo, minha frequência cai. Quando minha frequência cai, ele pode agir em mim. Ué, mas cadê os mentores? Eu entrei na frequência. Os mentores vão deixar. Eu entrei na frequência. Tá? E às vezes os mentores deixam, depois eles tiram, eles vão fazer de tudo depois para tudo se estabilizar, mas é para você aprender, um aprendizado para mim, vamos dar um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, agora vamos mais forte, mais profundo. O que ele vai fazer? Os magos negros, eles conhecem, eles têm uma facilidade muito grande para ver as suas reencarnações passadas. Isso aí para ele é moleza, tá? Ele acessa a sua mente, acessa o seu corpo mental inferior, igual o Exu. Acessa o seu corpo mental inferior, acessa todo o seu campo energético e ele acessa as reencarnações tuas passadas. Tá, como é que ele vai fazer para tornar mais eficiente ele te prejudicar? Porque ele vai fazer de tudo para ficar mais eficiente. Ele vai fazer assim, você baixou a frequência, então ele vai conseguir entrar. Ele entrou, ele vai lá naquela encarnação que você, vamos supor, uma encarnação há 800 anos atrás, que você teve um desencarne traumático, você morreu num incêndio. Um estabelecimento qualquer incendiou e você morreu naquele incêndio, assim, abruptamente, de uma forma traumática. Sabe o que, que ele vai fazer? Ele vai ativar essa lembrança na encarnação atual. Ele vai tirar uma lembrança que está lá no seu inconsciente e trazer para o consciente. Ele vai ativar aquela lembrança para os dias de hoje, para a encarnação atual. Tá? O nome disso é ressonância vibratória com reencarnações passadas. Ele vai realizar isso. A ressonância vibratória com reencarnações passadas. Para que, que ele fez isso? Isso já vai te causar um monte de danos. Quais são os danos? Você vai estar lembrando daquele desencarne traumático sem saber que está lembrando, mas você está lembrando. Se você está lembrando e foi traumático, quais são os sentimentos de uma coisa traumática? São bem negativos, não são? Então você vai começar a sentir medos, fobias, pânicos. Você vai começar a ter insônia, tá? Depressão. Você vai começar a ter tudo isso. Aí que o seu padrão já foi lá embaixo. Mas ele precisa fazer isso de uma forma ainda mais eficiente. Isso não é o suficiente para ele. Ele quer te prejudicar mesmo, porque você está atrapalhando ele. Você é um médium da luz que está atrapalhando ele. Então, ele vai tentar fazer isso de uma forma mais eficiente. O que, que ele vai fazer? Ah, ele vai lá no umbral. E ele vai lá no umbral e ele vai capturar um bolsão de espíritos sofredores. Sabe o que, que é um bolsão de espíritos sofredores? Vamos supor um grupo de 200 espíritos, todos sofrendo juntos. Por que, que eles estão juntos? Por afinidade. Todos esses 200 espíritos tiveram um desencarne traumático também. Todos eles morreram num incêndio. Mas não precisa ser no mesmo incêndio. Pode ter morrido 50 aqui no Brasil num incêndio em épocas diferentes. Aí daqui a um ano morre mais 60 lá nos Estados Unidos e se junta a esses espíritos. E o bolsão vai crescendo cada vez mais. Não importa onde o desencarne acontece. Bolsão de espíritos sofredores, todos que desencarnaram abruptamente, violentamente, em incêndio, queimados. Eles estão juntos por afinidade. E eles ficam ali parados no tempo, porque eles perderam a noção do tempo. Por que que eles estão juntos? Porque eles estão vibrando na mesma frequência, no mesmo sofrimento, no mesmo looping mental. Então, o que que acontece? Ali está ocorrendo, e ali tem 200, mas se passar tempo, vai ter um incêndio em algum outro lugar daqui a 6 meses. Muitas dessas pessoas desse incêndio pode ser atraída para esse bolsão. Aí vai de 200, vai para 220, 230, 250 e vai aumentando. Qual é o nome disso? O nome disso é influxo mental magnético coletivo. Tá? Eles são atraídos magneticamente, mentalmente, o estado mental que eles estão, e magneticamente. São atraídos para esse bolsão. Então, a pessoa, 10 pessoas desencarnaram traumaticamente num incêndio ali na Barra da Tijuca. Agora, o bolsão já existe, porque outros já desencarnaram antes em outros incêndios. Essas pessoas vão ser atraídas magneticamente para esse bolsão, mas não são todos, claro, não são todos que vão desencarnar num incêndio que vão para esse bolsão, porque tem muita gente, vamos supor que nesse incêndio morre 15, mas tem 5 ali que está numa frequência elevadíssima, tem conhecimento do plano espiritual, está fazendo bem, esses 5 não vão para o bolsão, esses 5 vão para uma colônia espiritual. Mas os que estão na frequência umbralina vão ser puxadas para o bolsão. E tem outros que estão numa outra frequência ainda pior. Nem sempre vai para o bolsão, vai para um lugar no abismo ainda mais profundo. Então não são todos, tá? Não vão dizer assim, poxa, então todo mundo que desencarnar no incêndio vai para esse bolsão? Não. Quem está com a frequência elevada, quem está fazendo bem e tudo mais, vai desencarnar com esse grupo de 15 espíritos e vai subir. Alguns vão para o bolsão. Quem tiver em afinidade com o bolsão. Não são todos, tá? Então, esse influxo mental magnético coletivo não serve para todos. Só quem está na afinidade com aquele bolsão. Então, vamos voltar lá no médium. O Mago Negro já fez a ressonância vibratória com a vida passada para ele lembrar e prejudicá-lo, como eu já expliquei. Então, ele vai pegar essa pessoa... ele está fazendo a lembrança da onde? De 800 anos atrás, do desencarne daquele médium que desencarnou traumaticamente no incêndio. Vai pegar o bolsão de espíritos sofredores que desencarnaram no incêndio, né, de forma abrupta, e estão naquele sofrimento, e vão acoplar esses 200 espíritos sofredores nos campos energéticos do médium, para aumentar o sofrimento dele. Imagine como é que esse médium vai ficar. Por que que o Mago Negro fez uma regressão na memória desse médium, fez a ressonância vibratória com essa vida passada, para botar o bolsão? Porque o médium, para poder ele colocar esse bolsão acoplado no médium, o médium precisava estar em sintonia e afinidade com os espíritos que estão no bolsão. Senão ele não conseguiria acoplar. Vamos supor, a Daniela está aqui, não tem afinidade com aquele bolsão de espíritos sofredores. Como é que ele vai acoplar o bolsão de espíritos sofredores na Daniela se a Daniela não está em afinidade com esses espíritos? Não tem como acoplar. Então, para ele acoplar, ele precisa que a pessoa esteja em afinidade com aqueles espíritos sofredores. Por isso que ele leva essa pessoa, esse médium, lá atrás, naquele desencarne abrupto no incêndio, para ele poder ficar, para ele sentir todo aquele sofrimento, para ficar em afinidade com o bolsão de espíritos sofredores, para poder esses espíritos sofredores serem acoplados na aura dele. Entenderam? Então ele faz isso. Ele faz isso. Por isso que eles fazem de tudo para desestabilizar o médium, tá? Para poder paralisá-lo. Porque o trabalho que ele está fazendo está incomodando as trevas. Então, e eles têm uma riqueza imensa, por exemplo, de instrumentos encarnados aqui, porque a maioria está em afinidade com eles, né? A maioria está em afinidade com eles. Então, o que que o médium tem que fazer? Não se deixar abater pelo médium, pelo outro médium que está perturbando ele. Entra no ouvido e sai pelo outro. Ele tem que entender que se aquela pessoa está perturbando ele, está invejando, está tentando baixar a vibração dele, implicando com ele, perseguindo ele, essa pessoa está doente. Ela está doente. Porque é uma pessoa que persegue a outra, que implica com a outra, que cisma com a outra, que sente raiva da outra sem a pessoa ter feito nada com ela e alimenta aquilo, essa pessoa é doente, ela é digna de piedade. Então você não vai se deixar abalar com aquilo, senão você tá entrando na mesma frequência que aquela pessoa doente. Você vai agir de uma forma mais excelente. Você vai agir de uma forma totalmente superior, que é exatamente isso que vai deixar ela com mais raiva ainda. Você não vai se deixar abalar pelas perturbações dela. Aí ela vai ficar com mais raiva, demonstrando assim a sua involução espiritual, ou seja, falta de evolução espiritual, e o quanto ela é pequena, o quanto ela é mesquinha espiritual, o quanto ela é suja. Tá? Você não vai se deixar abalar. Você vai ficar aqui tranquilo, ó, sereno e tranquilo, e continuando o seu trabalho. Aí nem a pessoa que está sendo influenciada pelos magos negros vai conseguir o que ela quer, e nem os espíritos que estão a influenciando vão conseguir o que ela quer. Por exemplo, tentaram fazer isso com Chico Xavier o tempo inteiro. Chico Xavier se abalava? Ele foi perseguido o tempo todo, caluniado, difamado, injuriado. Até hoje ele é. Até hoje. Até hoje ele é. Ele não se deixou abater por isso, porque ele sabe muito bem em qual planeta ele estava. Quem é a humanidade que está aqui? Muito pouca evoluída, extremamente materialista, cheias de paixões, agressivos, odiosos, invejosos, arrogantes, prepotentes e com muitos zeladores da pureza doutrinária e os críticos costumeiros. Sim, os zeladores da pureza doutrinária são muitos, que estão com a mente engessada, cristalizada e que pararam no tempo e que não aceitam o novo, muitas das vezes, porque não querem sair da zona de conforto. Não querem estar confortável ficar ali. Não aceitam o novo, e o universo sempre vai trazer algo novo. Você sempre vai ser agitado por Deus para você se agitar, se balançar e trabalhar para evoluir cada vez mais. Você ficar parado num conhecimento, numa visão, é parar no tempo, é atravancar a evolução, é emperrar o progresso. Você está emperrando o progresso, tá? E o progresso não pode ser emperrado. Tá? Ele não pode ser emperrado, ele tem que continuar. Você tem que estar aberto a tudo de novo que vem do universo, tá? Porque muito pouco nós sabemos. E nós temos que ter a humildade de saber que nós somos muito pequenos no universo, nós somos eternos aprendizes, nós estamos ainda começando na evolução espiritual e nós temos ainda muito que aprender. E que existem espíritos muito mais antigos do que todos nós, numa quantidade muito grande, porque Deus cria de toda a eternidade. Tá? O Big Bang não aconteceu só aqui, que tudo se formou, e aí veio a luz, e cria-se a vida, Isso foi aqui neste universo, mas existiam outros universos mais antigos, que já tinha acontecido isso há bilhões de anos. Não só o nosso planeta é jovem, o universo que nós estamos também é jovem. Existem outros universos muito mais antigos e realidades paralelas que a humanidade desse planeta nem imagina e nem sonha que existe. E que se for falar da realidade dessas dimensões, dessas realidades paralelas, muitos verão e interpretarão como heresia ou loucura. Vão dizer, agora ele enlouqueceu de vez. Pois eu digo que eu já fui levado em dimensões que muitos diriam aqui que seria uma dimensão de pura fantasia, uma dimensão mágica. Essas dimensões existem. Eu já fui levado em desdobramento por essas dimensões com o Pai João de Aruanda, o João Cobo, já me levou. E eu falei, Pai João, eles não estão preparados para isso aqui, não vão entender. Ele falou, meu filho, isso a gente lá, de olho dobrado. Meu filho, na hora certa, esses conhecimentos dessas dimensões serão trazidos. Na hora certa. Porque eu sei o que eu vi. E muitos veriam isso como loucura e surreal. Então, existe muito mas no universo que nos cabe vasculhar. Os bons espíritos estão sempre encontrando algo diferente, algo totalmente novo no astral. E olha que são espíritos que têm um conhecimento imenso do que tem no astral. E eles estão sempre encontrando algo novo que precisa ser estudado, e eles estudam para poder entender o que que é aquilo. Tá? Então, nós precisamos ficar tranquilos, equilibrados, em paz, totalmente em paz, e Deus não vai sacrificar as nossas consciências. Ele vai trazer os conhecimentos em doses homeopáticas. Um conhecimento que só pode ser trazido daqui a 100 anos não será trazido agora. Os conhecimentos que estão vindo agora são aqueles que essa humanidade está pronta e preparada para receber. Os conhecimentos que vão vir daqui a 10 anos não virão agora. Eles virão daqui a 10 anos. E nós não podemos colocar a carroça na frente dos bois, porque não está na hora. Tá? A espiritualidade vem trazendo algumas coisas e vem trabalhando nos dias de hoje de uma forma diferente. Exemplo, ela está trabalhando de uma forma diferente aqui na Casa Plataforma de Oração. Muita gente está gostando, muita gente está entendendo, muita gente está abraçando, está aberta, já estava esperando por isso, e muita gente não vai entender. Paciência. Jesus não agradou a todos. Quem somos nós para agradar? Tá? Cada um tem o seu momento de despertar. Cada um tem o seu momento. E nós não podemos passar por cima disso e nem obrigar uma pessoa que não está no momento a aceitar. Não tem problema. Então, por que a espiritualidade está fazendo? Está fazendo porque muitos estão abertos para isso, estavam esperando por isso, está dando certo. E aqueles que não aceitam também estão assistindo. O conhecimento, quando é ouvido, quando entra, entrou. Mesmo sem aceitar. A informação entrou. Então, está dando certo para todos. Tá? Os médiuns por aí, os médiuns há 50 anos atrás, vamos dizer assim, os médiuns da Umbanda, há 50 anos atrás, não incorporavam já os pretos velhos, os caboclos, as pombagiras, os exus, não incorporavam? Então, o que acontecia há 50 anos atrás, está acontecendo a mesma coisa agora. Não mudou nada, não é novo. Tudo que está acontecendo aqui, que estão achando, tem gente que não está entendendo, acontecia 50 anos atrás. Mas como? Ué, muitos dos pretos velhos, dos caboclos que incorporavam nos médiuns lá da Umbanda 50 anos atrás, são os espíritos que estão se manifestando aqui. Muitos desses pretos velhos caboclos eram extraterrestres venusianos, eram extraterrestres de Sírios, eram extraterrestres de Urano, eram extraterrestres de vários planetas no cosmos e extraterrestres que têm um estilo de vida totalmente incompreensível para a humanidade daqui da Terra. E eles incorporavam nos médiuns, na roupagem de um preto velho, de um caboclo. Por que que eles faziam isso? Porque os médiuns daquela época não estavam preparados para saberem quem são esses espíritos. Eles achariam uma loucura, achariam que seriam espíritos mistificadores e zombeteiros se o espírito falasse assim: eu sou um venusiano, eu vim de Vênus, estou aqui para ajudar vocês na evolução espiritual de vocês, eu sou de Sírios. Eles iriam aceitar? Não iriam nenhum dizer, muitos deles nem acreditavam em extraterrestres naquela época. Hoje em dia você fala de extraterrestres e tem gente que cai na gargalhada, te chama de maluco. Imagine 50 anos atrás. Isso demonstra a visão estreita, estreitíssima, a evolução pífia, a expansão de consciência menor do que uma formiga dessa humanidade. A distância que eles estão da verdadeira realidade espiritual, da verdadeira espiritualidade. A distância é tão grande, tão grande, tão grande, que se as pessoas vissem a distância que eles estão da verdadeira espiritualidade, eles até desanimariam. Tá? Porque isso existe ainda nos tempos de hoje. Ainda existe fanatismo, fundamentalismo, sectarismo. E isso existe entre aqueles que se dizem os de consciência expandida, que se dizem os conhecedores das reencarnações e da pluralidade dos mundos e da pluralidade das reencarnações. Não? Tem gente que nem acredita que Ramatiz existe. Acha que foi a fantasia da cabeça de um médium com uma imaginação muito fértil. E Ramatiz existe, porque Ramatiz trabalha comigo também. Eu tenho contato com Ramatiz. Ramatiz teve várias encarnações aqui na Terra. É um espírito que não é daqui. Ele é de Vênus e ele já está aqui há muito tempo. Vênus não, desculpa. Ele é de Sirius e ele já está aqui há muito tempo. É um espírito que veio de Sirius. Ou seja, ele já era evoluído quando ele veio para cá. E ele teve muitas encarnações aqui na Terra. Ele foi Pitágoras. Pitágoras foi Ramatiz. Ramatiz já foi um caboclo índio, um xamã. Tá? Sempre um mestre, né? Instruindo outros. Né? Ramatiz teve muitas encarnações aqui na Terra. Já foi sacerdote, hindu. Tá? Ele habita a colônia Grande Coração. Habita é modo de dizer, porque ele tem liberdade no universo. Tá? Ele não fica só na colônia Grande Coração. Ele vai nos planetas. Ele tem liberdade para isso, ele tem evolução espiritual para isso. Então, esses seres estão aqui na Terra para nos ajudar a evoluir. E as pessoas não aproveitam. Debocham, acham que não existe. E ele é extremamente amoroso. Ele canalizou com a Sônia falou, nossa, que serenidade, que tranquilidade, que amor. A Sônia ficou doida quando Ramatiz se aproximou dela. Né? Porque ela sentiu a energia dele, evoluidíssimo. Você acha que ele liga para as pessoas que acham que ele é uma fantasia? Ele não está nem aí, ele sabe que são crianças espirituais, gente que ainda está agarrada à doutrina, gente que tem uma visão fechada, estreita, cristalizada. Por exemplo, a raiva que eles vão sentir quando eles verem eu falar isso, não tem problema. Tudo no universo que você manda volta, fica tranquilo. Vai ficar com mais raiva ainda depois de ouvir isso. Porque quando a gente fala algo, que toca algo que você tem que mudar e você não quer porque está na zona de conforto, inicialmente você fica com raiva. E muitos ficam com uma raiva danada falando manso. Falando mansinho, mas por dentro está um vulcão em ebulição. Né? E muitos não aguentam e demonstram as suas raivas falando para muitos. Não aguenta. Às vezes a raiva é muito grande, o ódio é muito grande, que ele precisa externar e espalhar para as outras pessoas o seu ódio. Demonstrando assim a sua doença de espírito e a sua pouca evolução espiritual, pouca expansão de consciência e a sua existência pífia, quase nada no universo. Né? Pessoas que espíritos, vamos dizer assim, né? Espíritos que têm pouco tempo que desceram das árvores, têm pouco tempo que saíram das cavernas, mas agem como adultos. Crianças que agem como adultos. Nada mais, nada menos do que cegos que conduzem outros cegos, porque são crianças iguais a eles, com a visão estreita de espiritualidade iguais a eles, cegos que conduzem outros. Um cego que conduz outro, ele cai no abismo, cai no buraco. O cego que conduz e o outro que vai junto. Esses são os verdadeiros cegos que conduzem outros cegos. Esses cegos que conduzem outros cegos, eles usam esse dizer para aqueles que estão trazendo algo novo da espiritualidade e têm expansão de consciências. Eles usam essa máxima para aqueles que são mais evoluídos do que eles, têm mais expansão de consciência do que eles, quando na verdade eles é que são os cegos que conduzem outros. Né? E a espiritualidade, ela vem incomodando, mas é para incomodar mesmo. Eu fui treinado antes de reencarnar para que o que eu falar incomode, para ter mudança. Eu, antes de encarnar, eu já sabia de tudo isso. O que eu vim para falar é para incomodar. É para incomodar mesmo. Para ter mudança. Porque tem que ter mudança. Porque a humanidade daqui do planeta, ela tem preguiça de evoluir. Preguiça de crescer. Preguiça de expandir. Né? É uma humanidade preguiçosa. Né? Então, e Deus não gosta de gente preguiçosa. Deus gosta de gente que gosta de evoluir. É só uma forma chula de falar, tá? Uma forma de fácil entendimento, né? Assim como Deus adora os audaciosos, destemidos, que não se importam com o que os outros vão dizer, que se expõem, tá? Para que haja mudança para melhor. Tá? Outros vão se expor para fazer o contrário, para influenciar muitos, né? Para não evoluírem, para involuírem. Né? E muitos vão se afinizar com esses. Porque muitos são iguais a esses, estão em afinidade e sintonia com esses e também são ignorantes e não têm uma visão ampla de espiritualidade. Não tem evolução espiritual. Então, alguém que tem uma visão mais ampla e tem uma evolução espiritual maior, esses que têm menos não vão entender o que um Ramatiz fala, não vão entender o que um Jesus fala. Tá? E as interpretações serão totalmente equivocadas dos zeladores da pureza doutrinária. Por que que as interpretações dos zeladores da pureza doutrinária são equivocadas? Porque eles não têm evolução espiritual, eles não têm expansão de consciência, eles não têm comunhão com a fonte criadora, eles só estão agarrados a interpretações equivocadas da espiritualidade, porque, na verdade, eles não têm ainda maturidade o suficiente para aquele conhecimento que eles estudam. São crianças espirituais, lendo coisa de gente grande. Crianças lendo um conhecimento de gente grande. Não vão entender. Pega uma criança de 5 anos e coloca ela para ler sobre física. Ela não vai conseguir entender nada. É como se fosse isso. Uma criança de 5 anos querendo estudar sobre física. Física de verdade. Ou engenharia. Né? Então, esses são os zeladores da pureza doutrinária. São as crianças que não sabem nada e que acham que sabem tudo. Né? E não importa a idade do corpo físico, isso para mim não quer dizer nada. Eu tenho 41, pode ter 50, 60, 70, 80. A idade do corpo físico para mim não quer dizer nada. O que vale para mim é o espírito. O espírito é tudo. O corpo físico não é nada. Não é nada. Você é um espírito imortal. E as suas atitudes demonstram quem é o seu espírito. Porque o homem é nada mais, nada menos um espírito que habita aquele corpo. Você não é esse corpo físico. Você é espírito. Tá? E você vai viver por toda a eternidade. E você está nesse planeta. Você não é dele. Assim como você está nessa dimensão, mas você não é dela. O que Deus quer para você é que você habite uma dimensão de muito mais alegria e felicidade, que nem se compara a essa aqui. Que se você fizer uma viagem astral, ou projeção da consciência, ou desdobramento, arrebatamento do espírito, bilocação da consciência, tudo mesma coisa, se você fizer isso para uma dimensão superior e não precisa ser tão superior, mas uma dimensão bem com vibrações muito melhores do que a daqui da Terra, e você fizer isso consciente, voltar para o seu corpo físico lembrando de muita coisa, você vai ver a diferença. Você vai sentir a diferença. O problema é que poucos fazem isso. Então não tem ideia de como é que é. Até porque também a maioria não tem frequência para viajar para essas dimensões, porque nunca estiveram lá. Então, são incrédulos, porque seus espíritos nunca estiveram lá, nunca sentiram o gosto de estar nessas dimensões. Então, para muitos desses, isso é fantasia, sendo que elas existem. Não atingiu ainda essas dimensões porque não tem evolução espiritual ainda para adentrar essas dimensões, porque são espíritos jovens, são espíritos imaturos, ingênuos, ignorantes, que estão no início da sua caminhada evolutiva. E não tem frequência para adentrar uma dimensão como, por exemplo, da colônia Grande Coração, que é muito superior à colônia Nosso Lar. Muito superior. Muito superior. Né? E são poucos aqueles que podem viver na colônia Grande Coração. Para viver na colônia Grande Coração, tem que ser verdadeiramente espiritualizado. Na colônia Grande Coração não tem contrabando de comida. Na colônia Nosso Lar teve. Para vocês verem a diferença evolutiva daqueles que estão na colônia Grande Coração para quem está na colônia Nosso Lar. Colônia Nosso Lar é só um primeiro degrau. Ela é coladinha com o umbral. Lembra do filme daquela menina que não aceitou o desencarne porque tinha acabado de se casar? Alguém aqui lembra? Que a menina saiu dos portões da colônia Nosso Lar, foi andando pelo um gramado e rapidinho ela entrou no umbral, que o umbral já estava coladinho ali com a colônia. Então, a colônia Nosso Lar está no umbral, só está um pouquinho acima, é coladinho ali. E ela tentou ir para a terra, mas tinha uma camada de umbral muito grossa e falaram para ela, você não vai conseguir na terra, tem uma camada de umbral imensa antes de você chegar na terra. Você não vai conseguir. Por isso que ela voltou mal. E aí o Lísias foi lá, acho que o nome dela era Luísa, o Lísias foi pegar ela estava lá no, na grama, exaurida, toda suja, e o Lísias, Luísa, pegou ela no colo e levou. A colônia Grande Coração não é assim. Ela está muito mais acima. Ela não está colada com o umbral. Ela está muito mais acima. E para habitar essa colônia Grande Coração, tem que estar na frequência. Se não estiver na frequência, não habita. Por isso que lá tem muitos mestres. Não é só Ramatiz. Lá tem muitos mestres. Evoluidíssimos. Para aqui, para a Terra, são considerados muito evoluídos. Né? Então, eu acho que a gente tem que refletir com relação a isso. E outra coisa. Existem outras dimensões que os seus livros não trouxeram. Dimensões ainda superiores a essas. Muito superiores. Muito superiores. Muitos diriam ser dimensões onde habitam anjos. Dimensões onde os espíritos lá vivem em corpo puramente mental, sem corpo astral, puramente mental, com uma visão ainda muito mais ampla de espiritualidade. Esses espíritos que vivem em corpo mental enxergam muito mais coisas daqueles que ainda estão na colônia Grande Coração, o Nosso Lar. Os espíritos que estão na colônia Nosso Lar seriam cegos nessas dimensões de pura mente. Seriam cegos, não enxergariam nada. Como a gente aqui não enxerga os espíritos. Aí muitos não têm contato com isso, não estão vendo, então eu não acredito. Porque a humanidade daqui é incrédula. Ela só acredita naquilo que ela vê, que ela pega, que ela sente, demonstrando assim a sua infantilidade, a sua distância. Porque Jesus já dizia, bem-aventurado aquele que crê sem ver. Não precisa ver para acreditar. E não adianta ver, tem que compreender. Não adianta nada você ver uma coisa e você não compreender nada. Não adianta você ouvir alguma coisa de um benfeitor espiritual evoluído e você não saber discernir o que ele está dizendo. Por falta de maturidade espiritual. Por falta de evolução para entender o que o benfeitor está dizendo. Saiba como agir. Se você souber como estabilizar a sua frequência, você está numa frequência de amor constante, Só a sua passagem por um local onde tem um monte de espíritos sofredores, vários espíritos sofredores serão acoplados na sua aura e serão resgatados, porque você está vibrando no amor puro, na alegria. Os benfeitores não vão perder a oportunidade. A sua alegria, a sua felicidade pode abrir portais. Assim como o ódio, a maledicência, a violência abre portais, o amor também abre portais. E se o amor abrir portais, muita coisa linda pode ser feita. Resgates, cura. Que cura? De doenças? Não. Os espíritos desencarnados que estão vagando por aí ou estão no umbral, eles não estão com o corpo astral intacto. Muitos deles estão com o corpo astral cheios de ferida, desmembrados. Muitos estão com a aparência de monstros. São seres humanos, mas estão desse jeito porque são doentes do espírito, cheios de culpa, se autopunindo, criando situações aflitivas em torno de si mesmo, que são os seus pensamentos e emoções, criando miasmas e formas de pensamentos inferiores em torno de si mesmo, né? Vingativos, com sede de vingança, ódio, inveja, raiva, prepotência, arrogância, orgulho. Muitos deles se tornam marionetes nas mãos de espíritos das trevas, porque são espíritos desencarnados, obsidiados por outros espíritos desencarnados, porque quem manda lá é a lei do mais forte comanda e domina. E esses espíritos, quando são resgatados, que eles vão para alguma região astral e são tratados, são cuidados, têm o seu corpo astral reconstituído, que isso é feito muito com o ectoplasma de médiuns, que os espíritos benfeitores usam o ectoplasma dos médiuns para reconstruir o corpo astral desses espíritos dementados que estão inseridos no mal e nas paixões. Reconstrói o corpo astral deles, tira as feridas, são alimentados, matam a sede deles, porque o espírito também sente fome, principalmente se estiver agarrado à matéria. Quanto mais agarrado à matéria, as sensações do corpo físico você vai sentir, fome, sede, sono, cansaço. Então eles sentem tudo isso, porque são espíritos ainda muito agarrados à matéria. Então eles são trazidos para muitas reuniões mediúnicas, não só para o choque anímico. O ectoplasma dos médiuns são usados nesses espíritos para a cura dos seus perispíritos doentes por causa das suas mentes e emoções em desequilíbrio. Então as feridas são todas saradas, eles são alimentados, matam a sede deles, são tratados com amor, com carinho, e muitos deles eram obsessores bem complicados, faziam mal. E muitos deles, quando veem isso tudo, que tem o seu corpo astral reconstituído, são alimentados, matam a sede deles e são bem tratados, muitos deles entram em choro convulsivo dentro dessas regiões astrais, choro convulsivo, pedindo para os benfeitores para reencarnarem, para ter uma nova chance, porque eles não querem voltar do jeito, ficar do jeito que eles estavam. Muitos deles entram em choro convulsivo, pedindo para reencarnar para uma nova chance. E muitos deles estão por aí, na sua família, nas ruas, no seu trabalho. Muitos deles são esses reencarnados, gente. São esses. É que você está vendo um corpo físico normal, mas você não sabe quem é o espírito que está dentro daquele corpo. São facilmente identificáveis. Tem alguém muito arrogante, muito orgulhoso, muito prepotente no seu trabalho? Muito invejoso? São esses espíritos. Existem pessoas que têm cargos, que têm uma, vamos dizer assim, na hierarquia, são cargos hierarquicamente superiores, cargos de mando num trabalho. E muitos desses são orgulhosos e cheios de vaidade e têm sede de poder, cada vez mais poder. Muitos desses podem ser magos negros reencarnados, tem vários. Discussões, falatório inútil, discussões uns com os outros no trânsito, ou brigando, discutindo, isso é magia. Isso é magia negra, discutir. Porque você tá sentindo raiva daquela pessoa que você está discutindo, você está emanando uma energia para ela, isso é magia negra. Tá? Muitos desses desencarnam, chegam no plano espiritual e são chamados de feiticeiros. Ele fala, não, eu não sou feiticeiro, não, nunca fiz macumba para ninguém, nunca riei um trabalho para ninguém na encruzilhada. E continuam chamando feiticeiro, feiticeiro, feiticeiro, e não entende por que que está sendo chamado de feiticeiro. Porque passou a vida inteira discutindo com os outros, na maledicência, brigando, ódio puro, feiticeiro, com raiva da pessoa. Ou então está lá na internet escrevendo, a mão chega a tremer de tanta raiva que está sentindo daquela pessoa, às vezes escreve até errado, de tanta raiva. Está pensando na pessoa, está escrevendo para ela e pensando nela, está sentindo raiva dela, está mandando energia. Isso é magia negra. Isso é magia negra. Tá? E é um chamado. É um chamado. Sua vibração cai, o ódio é tão, tão grande que está sendo emanado ondas ali na sua mente. Isso é um chamado. Aí um monte de espírito vai captar aquilo. Eles vão vir. Eles vão vir. E podem atender o seu pedido. Mas depois eles vão cobrar. E você nem vai saber que você fez um pedido. É que nem emanar amor. Nossa, eu quero tanto que essa pessoa fique bem, emana amor para ela, amor, amor. Você está abrindo um portal para vir um monte de espírito de luz para ajudar essa pessoa que você está. Você está fazendo um pedido ali, sincero, de amor, e nem sabe. É um chamado. Chamado para quem? Para espíritos da luz. Para ver se aquela pessoa tem merecimento para você ajudar aquela pessoa. Para eles ajudarem aquela pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa e com o que a gente sente. Né? Muito cuidado com o que a gente pensa e com o que a gente sente, porque é um chamado. E vai emanar uma energia. Você mesmo vai emanar uma energia. Você pode fazer uma magia branca ou uma magia negra. A magia branca é você sentir amor pelas pessoas e emanar só coisas boas. Magia branca. Você sentir ódio, magia negra. Isso daí é mais real do que se imagina. Tá? Então é isso. A mensagem é essa. Muito obrigado.